no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, ou você que está conectado ao nosso site www.radioriodejaneiro.am.br em tempo real. Eu estava com saudade de vocês. Os últimos dois programas eu não pude estar aqui, porque estava viajando a trabalho. Na semana passada, o nosso querido Jadiel João Batista de Oliveira, o nosso presidente, fez o programa, eu ouvi, já estava em casa no domingo passado e fiquei muito feliz com as novidades que o Jadiel trouxe para todos nós. E hoje temos, assim, muito mais novidades. Conto com a sua audiência até o finalzinho. Como todos os programas, vamos começar lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? E aí, o que nós buscamos, né? É uma resposta íntima agora, cada um de nós, ouvintes da emissora da Fraternidade, ouvintes do Clube da Fraternidade. E eu reitero aqui o que falei no início, né? A saudade era grande de vocês, muito tempo longe. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento fazendo o programa, porque eu sei que vocês ficam esperando as novidades, né? Aqui da emissora da Fraternidade. E vamos começar. Como o programa é o Clube da Fraternidade, vamos começar com prestação de contas. Temos aqui, como todos os meses, a prestação de contas da nossa querida Maria Luísa Babo de Mendonça. Alô, Maria Luísa! Um grande abraço para todos aí de Nova Iguaçu. Ela faz parte, como vocês sabem, é responsável pela arrecadação, pelo posto de arrecadação lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Alô, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, um grande abraço a todos vocês. E a relação do mês de março é muito extensa. Olha, não dá para ler todos os nomes, como vocês sabem, mas vamos lá, alguns nomes. Rosália Maria da Silva Oride. Temos a Jandira de Souza Ferreira, a Marilda Barbosa Vicina, temos a Maria das Graças Ferreira, o próprio Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que legal, Maria Eveline Pereira Amorim, temos aqui a Vanessa e Paulo dos Santos Júnior, temos a Heloísa e Glória José Salles, temos aqui a Isabel Serra de Matos, e termina com Heloísa e Glória José Salles. Olha, essa é uma relação que vem lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Aqui, a original do depósito, né, feito no Banco Bradesco. Temos aqui também, a Maria Luísa faz questão de enviar o original de cada recibo que eles emitem lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Temos aqui, ó, o 5595 da Heloísa e Glória José Salles. O último é o 5628 de Rosália Maria da Silva Aride. Então, a todos vocês que prestam contas lá com a nossa querida Maria Luísa Babo de Mendonça, um grande abraço. Alô, Nova Iguaçu, um grande abraço a todos da Baixada Fluminense. Também temos aqui a prestação de contas da Assistência Paulo de Tarso, presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito. Alô, Jonas! Um grande abraço para você, meu irmão. Um grande abraço mesmo. Temos aqui, olha, a prestação de contas do dia 5 de março. Começa com a Zila Saar Pires e termina com Nélio Ferreira Lustosa. Do dia 10 de março, Nélia da Silva e Andréia da Silva Feijó Pereira. E termina com Iracira Gomes da Silva Giovanni. Agora vamos pular para o dia 17 de março. Alice Guimarães de Brito começa e termina com Haroldo José dos Santos. Simone, muito obrigado pela prestação de contas. Temos aqui, então, a prestação de contas do dia 5, do dia 10 e do dia 17 de março. A todos vocês que participam, frequentam a Assistência Paulo de Tarso, muito obrigado. E para prestar contas, vocês têm que procurar a Simone, tá bom? Vocês podem prestar conta diretamente na Assistência Paulo de Tarso, como é feito todos os meses. Recebemos também do Instituto Espírita Bezerro de Menezes, o IEBM, a doação que foi depositada aqui diretamente no Banco Itaú. Cheque do Banco Itaú, depositado pela Instituição Espírita Bezerra de Menezes. Olha, o documento número 35116 é um recibo em nome de Regina de Oliveira. Termina os recibos em 35132 pelo espírito de Wagner Vieira Maia. E também boleto de Emanuel Batista de Godoy e termina com o próprio Emanuel Batista de Godoy. São dois boletos em nome de Emanuel Batista de Godoy. A prestação de contas do dia 19 de março. Então, a todos vocês que prestaram contas lá no IEBM, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, muito obrigado. Vocês sabem que essa ajuda que vocês dão à emissora da fraternidade, ele é fundamental para que possamos continuar no caminho, continuar trilhando e investindo na emissora para que o som melhore cada vez mais. Outra prestação de contas, dessa vez do Centro Espírita João Batista. Temos aqui, olha, o recibo número 34528. E começa com 34521 de Osmar Cunha, termina com 34528 do Edilson Seabra de Melo. Eles prestaram contas aqui no dia 23 de fevereiro. Temos aqui a cópia do recibo. O Centro Espírita João Batista fica na rua Dona Claudina, 105, no Meia. Eles enviaram aqui através de carta para a emissora da Fraternidade. Agradecemos mais uma vez a todos aí do Centro Espírita João Batista, que fica no Meia. Outra prestação de contas, dessa vez do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na rua Vitor Alves, 226, Campo Grande. Alô, Campo Grande, Zona Oeste, um grande abraço. A carta endereçada aqui a Funtarso, né, a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, assinada pela Cleusa Maria em nome do tesoureiro, que é o Nivaldo Nogueira Dias. Estamos encaminhando em anexo os recibos de número 31.525 a 31.528, referentes às doações feitas pelos colaboradores acatados por este centro. E aqui, realmente, a cópia do depósito, olha, eles fazem questão colocar aqui a original, né? Nem cópia, o depósito feito no Banco do Brasil e aqui uma cópia dos recibos também. Então, você que prestou contas lá no Centro Espírita Luz e Verdade, muito obrigado. Olha, recibo 31.528 da Clélia F. Rangel e o de 31.527 Maria Joaquina da Silva. Muito obrigado a todos vocês. E você que é um posto de arrecadação da Rádio Rio de Janeiro, pode enviar aqui os recibos para a emissora da Fraternidade que nós lemos aqui. Alô, Niterói! Nós temos que avisar, pessoal, que o IEBM, esse que nós acabamos de ler, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, fica localizado na rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói, é um posto de arrecadação de doações avulsas e boletos bancários da Rádio Rio de Janeiro. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com eles no telefone 2620-3663. De novo, 2620-3663. Alô, você de Niterói, centro de Niterói, você quer ajudar a Rádio Rio de Janeiro, não sabe como? Dê um pulinho lá no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Telefone 2620-3663. Queridos ouvintes do Clube da Fraternidade, como vocês sabem, semana passada o nosso Jadiel adiantou várias informações aqui no Clube da Fraternidade. Se você não teve chance de ouvir, hoje eu trouxe um outro convidado, que é o nosso querido Gerson Simões Monteiro, vice-presidente da Funtarso. E eu gostaria de perguntar ao Gerson, que está aqui ao meu lado. Gerson, quais são as novidades que a emissora da Fraternidade está vivendo atualmente? Bom, como todos sabem, o nosso Jadiel já deixou bem claro, através da correspondência, que vocês, por certo, já estão recebendo em suas residências, como também nos programas, no Clube da Fraternidade, deu conta da aquisição do novo transmissor Nautel NX50. Esse Nautel NX50 vai substituir o antigo transmissor Harris, que foi adquirido na época do nosso Geraldo de Aquino, né? Por volta de 1980, inclusive custou muito sacrifício a ele, tanto que acabou exatamente desencarnando pelo esforço, pelo estresse para pagar o antigo transmissor. Mas, graças a Deus, o NX50, nós, como todos sabem, foi dado uma entrada de R$100 mil e agora nós vamos ter que pagar prestações durante 5 anos. Agora, qual é a novidade que o nosso Cristiano estava dizendo que eu iria trazer? É que o transmissor, segunda-feira, estará sendo entregue no parque de transmissão. Portanto, dia 22 de março, nós vamos receber o novo transmissor NX50, Nautel NX50, às 10 horas da manhã, com a presença do nosso diretor de radiodifusão, Átila Roberto Miranda, do engenheiro Antônio Carlos, do Araújo, do Nelson, enfim, de toda a equipe técnica. E vocês sabem qual a coincidência? Dia 22 de março, podemos dizer que é uma data para nós comemorarmos, né, devido àquilo que representou Geraldo Aquino. Simplesmente, no dia 22 de março, o nosso querido companheiro Geraldo de Aquino estava desencarnando na sede da assistência. Portanto, 22 de março e também outra coincidência, o nosso gerente Altair também está completando 57 anos. Mas esse transmissor, na realidade, é fruto do trabalho iniciado pelo nosso querido Geraldo Aquino, não só, aliás, o pioneiro ainda, João Pinho de Souza, que foi quem depois convidou Geraldo Aquino para colaborar com ele, e os companheiros, um grande número, né? Um trabalho desse não se faz sozinho, mas ele foi o líder. O Geraldo Aquino, ele nasceu na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 14 de março de 1912, tudo em março, né? Portanto, ao desencarnar no dia 22 de março, ele completava 72 anos de idade. Ele foi católico praticante, participava do programa Hora Espiritualista, dirigido pelo então João Pinho de Souza, na antiga PRA3, Rádio Clube do Rio de Janeiro, em 1937. Ele entrou para o Espiritismo por causa de fenômenos mediúnicos ocorridos em sua família. E nesse mesmo ano, ele passou a frequentar a então Liga Espírita do Brasil, atual CERJ, né? Foi depois União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, ao CERJ, e depois estamos com o CERJ, quer dizer, hoje o CERJ é a antiga Liga Espírita do Brasil. Mas o que nós queremos dizer é que a luta empreendida por Geraldo Aquino foi muito grande. Se hoje nós temos um patrimônio desse, não podemos negar a garra, o destemor, inclusive a campanha para comprar o transmissor Reles antigo de 50, foi realmente muito sacrificial. Hoje, graças a Deus, esse fruto, esse esforço, as diretorias que se sucederam até hoje sob a presidência do nosso Adiel, graças a Deus, tudo isso é fruto e tem base no trabalho, no suor e nas lágrimas do nosso Geraldo de Aquino. Agora, Gerson, o transmissor novo, é bom que os nossos ouvintes saibam, principalmente aqueles que não receberam a carta, porque estão recebendo a carta, aqueles que são participantes, né, que participam do Clube da Fraternidade. É bom que eles saibam que o novo transmissor também vai trazer uma economia de energia elétrica lá no parque de transmissão em torno de R$8.000, não é isso? Tá, o Jadiel está informando na carta que é R$8.000. Então, isso, só isso é um ganho muito grande. Mais. E o transmissor antigo, que está em uso até hoje, é valvulado. Ah, bom, eu ia falar sobre isso, né? Porque nós já estávamos até para comprar duas válvulas, né? Esperamos, acreditamos, portanto, na assistência espiritual e deixamos de comprar uma válvula de R$55.000 e outra de R$35.000. Então, esse novo transmissor digital, né, estado sólido, vai permitir nós não termos aquela preocupação de cada ano, às vezes até antes havia algum acidente, de nós adquirirmos novas válvulas. E tem mais, a facilidade, segundo o Átila, depois até o nosso Átila vai poderia, estar aqui, com certeza, né, poderia explicar melhor, a manutenção, segundo ele, você puxa uma gavetinha, muda o kit e enquanto isso, três outras gavetinhas continuam colocando a rádio no ar, etc. Então, a facilidade, o custo na reposição de peças, tudo isso em relação a essa nova, essa aquisição nova. E tem mais, a melhoria na qualidade de transmissão do som. Embora hoje, estava ouvindo a rádio no nosso carro, no nosso veículo, e o som maravilhoso. Eu coloquei outras estações, não é porque é Rádio Janeiro, não, mas eu senti que o nosso som tem uma qualidade muito grande. Agora, Gerson, qual vai ser a participação dos nossos ouvintes, aqueles que podem nos ajudar, para que possamos pagar sem susto durante cinco anos, este novo transmissor, que é, na verdade, uma solicitação de toda a comunidade espírita, que a rádio tenha um som melhor, né? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, como nós dissemos, nós adiantamos R$100.000, acreditando, inclusive, na correspondência assinada pelo Jadiel, adquirimos um novo transmissor na Altel NX50, confiante na sua ajuda. Então, aqueles que puderem, é claro, dar mais R$50, E nesse caso não precisa ser R$50 no mês, pode dividir R$25 em abril e R$25 em maio. E caso você não disponha, você pode reunir os amigos e peça para que contribuam em conjunto no seu boleto. Mais um fator que você exatamente levantou é manutenção dessa prestação, do pagamento dessa prestação, né? A diretoria da rádio, numa reunião de diretoria, sugeriu que se cada um pagasse mais R$5, por exemplo, você paga R$10. Se você puder pagar mais 5, quer dizer, R$15, né? Mais R$5, você paga 20, mais 5. Se cada um dos mantenedores pagar mais R$5 a partir de junho para pagamento da prestação, quando vamos começar a pagar, nós temos certeza de que poderemos pagar tranquilamente a prestação de R$8.442,50. Portanto, até maio de 2015, vamos ajudar a rádio, porque vocês observem que nós nunca aumentamos a contribuição de R$10. Isso é para que todo mundo possa ajudar. E se você não puder dar mais 5, continue pagando os R$10. E também, como falamos, se você não pode pagar nada, ore por nós. Olhe por essa diretoria, pelos seus conselheiros, pelos funcionários, operadores, né? Então, é necessário que essa ajuda espiritual seja muito importante. Olha, queridos ouvintes do Clube da Fraternidade, é extremamente importante o que o Gerson está dizendo e o que disse o Jadiel no programa da semana passada. A rádio atingiu uma nova etapa. Estamos agora, vamos ter um transmissor digital, estado sólido, um transmissor que vai melhorar o som. Eu vou combinar com o Átila, o nosso diretor de radiodifusão, que ele esteja no próximo programa para explicar a todos vocês como foi a chegada do transmissor, onde ele foi colocado e de que forma ele será ligado e quando, para que vocês venham acompanhando passo a passo o que está acontecendo aqui. Agora, aqui é o Clube da Fraternidade. Como disse o Gerson, nós não queremos que você dê R$1 a mais se você não pode. Agora, se você pode nos ajudar divulgando a Rádio Rio de Janeiro, porque você com certeza conhece muitas pessoas da sua casa espírita que não conhecem a rádio ainda e que podem ajudar. Nós não pedimos em nosso favor, nós pedimos em nome da Rádio Rio de Janeiro. Quem puder ajudar, o momento é este. A rádio está no momento em que, em toda a sua história, ter um transmissor novo, estado sólido, que as pessoas vão ouvir, ter um som em suas casas ainda melhor, é um momento que eu, particularmente, já que respondo muitos e-mails aqui da rádio, é uma solicitação, vou dizer, de 100% da comunidade espírita. E o momento chegou, é agora. É. Mas, já que falamos de Laude Aquino, lembrando da sua desencarnação, queremos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo bênçãos para esse nosso irmão, pelo seu sacrifício, pela sua garra, pela sua saga, né? Hoje nós temos esse patrimônio, mas custou muito aos líderes espíritas aquela oportunidade. Enfim, os recursos eram muito poucos, mas graças a Deus a semente foi plantada e a árvore está germinando e cada vez mais oferecendo frutos. Hoje, além desse novo transmissor, a rádio está na internet, né? Inclusive, vejam a página na internet, a nova página, o nosso novo site. Tudo isso significa avanço, crescimento, progresso, aperfeiçoamento, mas nunca podemos esquecer a base, porque a ingratidão seria realmente se nós não lembrássemos nesse momento, dia 22 de março, momento em que o nosso irmão desencarnava aqui na Terra, ele recebe, a Rádio Rio de Janeiro recebe um novo transmissor com uma nova oportunidade para todos. É, ouvintes, estamos aqui, toda a diretoria de braços dados para que tudo isso aconteça. Sugiro a cada um de vocês, ouvintes do Clube da Fraternidade, que amanhã às 10 horas façam uma prece em nome da diretoria, em nome da emissora da Fraternidade, em nome da comunidade espírita, para que tudo aconteça como deve acontecer e que esse transmissor seja instalado o mais rápido possível, porque nós estamos falando, porque sabemos a importância da emissora. Quando a Rádio Rio de Janeiro está no ar,